não penso nada agora. Só fica, só fica. Que tá bom, amor. Tá bom, amor. Só fica, só fica. Só fica na minha cama um dia ou pro resto da vida, pra matar seu desejo, pra formar família. Se for amor, a gente assume num segundo. Se for só pele, a gente esbarra pelo mundo. Só fica, só fica. Que tá bom, amor. Tá bom, amor. Só fica, só fica. Só fica. Banda 007. Só fica, só fica. Que tá bom, amor. Tá bom, amor. Só fica, só fica. Só fica na minha cama um dia ou pro resto da vida, pra matar seu desejo, pra formar família. Se for amor, a gente assume num segundo. Se for só pele, a gente esbarra pelo mundo. Só fica, só fica. Que tá bom, amor. Tá bom, amor. Só fica, só fica. Alan e Jader Pires, Lendário Rubi. A gente fala, fala, fala e não diz nada. Na verdade fala mais do que devia falar. A raiva sobe, a gente perde a cabeça e quebra as coisas que ainda nem terminam de pagar. É uma briga atrás da outra, uma bateção de boca, um minuto de silêncio pra não piorar. Só não deixa eu tomar birra. Só não deixa eu tomar birra. Aí que a coisa complica. Só não deixa eu tomar birra. Você me ofende, me implica. Briga, xinga. Só não deixa eu tomar birra. Se não te apago da minha vida. Só não deixa eu tomar birra. Fala mais do que devia falar. A raiva sobe, a gente perde a cabeça e quebra as coisas que ainda nem terminou de pagar. É uma briga atrás da outra, uma bateção de boca, um minuto de silêncio pra não piorar. Só não deixa eu tomar birra. Você me ofende, me implica. Briga, xinga. Só não deixa eu tomar birra. Aí só não deixa eu tomar birra. Se não te apago da minha vida. Só não deixa eu tomar birra. Você me ofende, me implica. Briga, xinga. Só não deixa eu tomar birra. Se não te apago. Eline Martins. Chora no meu colo, bebê. Deixa que eu cuido. Cuido de você. Então chora no meu colo, bebê. De tristeza e comigo é de prazer. Chora, bebê. O lendário Rubi, a lenda. Viva das aparelhagens. Jorge Andrade Produções. Ei, coração. Quando a pitoma. Bora cantar com ele assim, vem. Nem começar a falar. A sua cara tá entregando o que aconteceu. Não canse, nem vou cansar. Tá tudo bem, tô sempre aqui pra quando precisar. Quando ela te xingar, eu te chamo de meu bem.

popular. Amor, DJ Iago Talentoso e DJ Nando Moreno. O lendário Robi, a lenda viva das aparelhagens.